acontecer milagre. Hoje aqui vai acontecer milagre. E aí? Hoje aqui não importa. O teu Deus é doutor. Vai acontecer milagre. Confirma! Vai acontecer milagre. Vai sair a cura que você procura. Uma página de vitória Deus vai escrever. Seu diário do passado vai pegar na mão. Ele vai rasgar o céu dizendo: estou aqui. Eu não vim pra rascunhar, eu vim pra decidir. Por quê? Porque eu sou teu Deus. E vai ficar marcado pra história. Eu jogo contra o vento. Pra provar que nunca esqueci de ti. Nenhum momento. Eu vou fazer um diário inesquecível que o mundo jamais publicou. E a capa leva o tema, a história de um vencedor. Toda luta foi boa. De vitória, só tem páginas de vitória. Dá um grito aí, vai! Não adianta levantar contra os ungidos. Mexer com os ungidos é brincar com o povo. Quem mexer com o pé de ungido não é brincadeira. Quem tocar no pé de ungido vai com a cara na poeira. Não adianta levantar com os ungidos. Mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem levantar contra o povo de Deus pode crer, meu irmão, que esta palavra é verdadeira. Saulo de Tarso perseguia os ungidos. Era um homem atrevido, veja só o que aconteceu. No caminho de Damasco ele, uma carta ele trazia pra ofender o povo de Deus. Mas de repente algo então aconteceu. Jesus Cristo apareceu e começou a lhe perguntar: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele bateu a tremedeira, ele caiu e foi pra cara na poeira. Quem mexer com o peito ungido não é brincadeira. Quem tocar no peito ungido vai pra cara na poeira. Mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem levantar contra o povo de Deus pode crer, meu irmão, que esta palavra é verdadeira. O Deus que faz milagres está aqui. Quem decide fazer, não existe nada. Não existe morte, não existe inferno que possa derrubar. Ele tem poder. Se ele prometeu, ele vai fazer. Seu poder é grande, maior que infinito. Não existe limites com o seu querer. Senhor, levanta as mãos comigo. Vamos adorar este Deus. Vamos exaltar este chega de ser aprovado. É a sua vez, é a sua vez, é a sua vez. É a sua vez, é a sua vez, é a sua vez. Chega de ser aprovado. É a sua vez, é a sua vez, é a sua vez. De ser abençoado, Deus bradou bem forte no céu. É a sua vez. Chame com a ferida que a guerra já causou, ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No apocalipse, no apocalipse, a dor vai chegando. Sem o sal da terra e sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará indefesa. Levanta a mão eleita de Deus pra adorar comigo. Mas no apocalipse vai, vai Deus.